Artigos originais. A regulação da educação superior como mecanismo indutor de qualidade, desafios e oportunidades no contexto brasileiro. Autor: Tiago Henrique Almino Francisco, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Administração Universitária pela Universidade Federal de Santa Catarina. Docente da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/46426229719767002. E-mail: tfrancisco@unesc.net. Autora: Marina Keiko Nakayama, doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Docente da Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Observação em Gestão, Aprendizagem e Pessoas. Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/5966686647642848433-1. E-mail: and17@hotmail.com. Autora: Isabel Regina de Souza, mestrado em Administração pela Universidade do Vale do Itajaí. Docente da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/189801196384218. E-mail: ftf@gmail.com. Resumo. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior no Brasil vem passando por um processo de revisão, caracterizado no contexto do conceito de meta-avaliação. É imperativo que a regulação, parte integrante do sistema avaliativo, tornou-se conceito presente na agenda que discute esse tema, sobretudo pelo impacto que tem causado no contexto do segmento privado da educação superior. Sob esse pressuposto, o artigo busca apresentar um panorama geral do processo regulatório na educação superior brasileira, levantando questões que buscam incitar uma nova discussão sobre o papel da regulação como mecanismo indutor de qualidade institucional. Na perspectiva metodológica, o artigo traz uma revisão integrativa de literatura que busca integrar os conceitos que constituem o arcabouço teórico do artigo. Os resultados permitirão apresentar um cenário da regulação como mecanismo indutor de qualidade e possíveis padrões adotados pelo segmento privado para observar os padrões mínimos de qualidade previstos pelo sistema. Palavras-chave: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior no Brasil, Educação Superior, Regulação.